CBN Foz. Hora da informação local aqui na rádio que toca notícia. Temperatura de 30 graus neste fim de tarde. Muito boa tarde a você que está na sintonia da CBN Central Brasileira de Notícias em 1320 AM e também cbnfoz.com.br. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, que trago a você as notícias desta quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2014, começando pelas informações do trânsito. Trânsito. Na ponte internacional da amizade entre Brasil e Paraguai, temos agora registro de lentidão para quem vem do Paraguai em direção ao Brasil, fila no alto da ponte até a passagem pela aduana brasileira, já quem segue no sentido Paraguai, trânsito tranquilo. Ponte Tancredo Neves entre Brasil e Argentina, movimentação considerada dentro da normalidade, sem registro de contratempos na cabeceira brasileira, mas na cabeceira argentina, filas tanto para entrada quanto saída do território argentino. Movimentação também bastante grande na BR-469, especialmente no sentido centro de Foz do Iguaçu, neste final de tarde de quinta-feira. BR-277, perímetro urbano de Foz, atenção aí quanto à movimentação no trevo do Charrua e também no trevo da Avenida Costa e Silva, estamos já nas proximidades do horário de pico. E para agravar ainda mais a situação, o tráfego na BR-277 está intenso, de Cascavel até Foz do Iguaçu, tanto no sentido de saída aqui da fronteira, como também de chegada, portanto, muita atenção na travessia da 277 neste final de tarde. Movimentação em elevação também na Avenida JK, especialmente para quem segue no sentido centro de Foz do Iguaçu. O motorista tenha atenção quanto a esta circunstância. Quem vai seguindo na pista de sentido norte, sentido Vila A, ali na JK, também já enfrenta lentidão ao passar pelos semáforos e, claro, mais especificamente ali próximo ao viaduto, trânsito cada vez mais complicado. Informações de trânsito aqui na CBN Foz. Participe da nossa comunidade de trânsito, compartilhe sua informação e auxilie na orientação dos demais motoristas. Telefone 3523-2211, SMS para 91336470, mensagem no Twitter para @CBNFoz. Jornal da CBN, segunda edição. A direção do Parque Nacional Iguaçu Argentina, que abriga o lado argentino das Cataratas do Iguaçu, informa que de hoje até 16 de fevereiro, o parque atenderá em horário especial de alta temporada, abrindo mais cedo e fechando mais tarde para aproveitar a maior incidência de luz natural. A abertura das bilheterias acontece às 7h30 da manhã, hora da Argentina, 8h30 da manhã, hora do Brasil, e o último horário para visita será às 6 horas da tarde, hora da Argentina, já às 7 horas da noite, hora do Brasil. Do lado brasileiro da fronteira, a direção do Parque Nacional do Iguaçu está satisfeita com os resultados alcançados pela unidade no ano de 2013. Pelo segundo ano consecutivo, o parque superou a marca de 1,5 milhão de visitantes. Em entrevista aqui à CBN, hoje pela manhã, o chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Jorge Pegoraro, falou sobre os números de 2013 e projetou uma meta ainda maior para o ano de 2014. Começamos um ano de 2013 bastante turbulento, vamos dizer assim, né? Mas acabamos o ano com muitas notícias positivas, né? E principalmente a notícia da visitação também, que não teve influência negativa, né? Nenhuma praticamente, já que nós ficamos aí apenas 1% abaixo da visitação de 2012, que era considerada excelente, né? Então, 2012 nós tivemos 1.535.000 visitantes e no ano passado, então, 2013, 1.518.000 visitantes. Cerca, Guilherme, de 17 mil pessoas a menos do que no ano anterior. Isso principalmente é evidenciado aqui pela nossa equipe técnica em função dos poucos feriados prolongados que existiram nesse ano de 2013. Então, 17 mil pessoas, tranquilamente, se tivesse um feriado a mais prolongado, né, feriado de sexta-feira ou de segunda-feira, que a gente chama, né, feriado de 3-4 dias, se nós tivéssemos um feriado a mais em 2013, nós teríamos alcançado aí até o recorde da visitação, que agora fica com o ano de 2012 com 1.535.000 visitantes. Então, um pouquinho a mais de 1% somente a diferença entre esses dois anos. Mas, felizmente, alcançamos a nossa meta. A meta do parque era passar a marca de 1,5 milhão, né, de visitantes, que já é uma marca agora forte para o Parque do Iguaçu. Nós que já tivemos alguns anos anteriores, né, Guilherme, 1 milhão de visitantes, né, vibramos pela marca de 1 milhão de visitantes, agora consolidamos a marca de 1,5 milhão. Mas a previsão é otimista, nós estamos aí calculando em torno de 10% o incremento da visitação neste ano de 2014. Então o parque pode dar aí mais um salto, né, de 1,5 milhão de visitantes, já consolidado, como eu falei anteriormente, para 1,7 milhão visitantes. Se os feriados contribuírem, se também continuar o crescimento da visitação por parte dos brasileiros, né, que vem aumentando significativamente todo ano, a realização de eventos em Foz do Iguaçu, a questão da divulgação, que é muito importante, né, Guilherme, dos nossos atrativos turísticos de Foz do Iguaçu nos eventos, enfim, na grande mídia, né, isso tudo, se continuar se confirmando, nós deveremos ter esse incremento aí de 10% na visitação desse ano, podendo chegar aí à marca de 1,7 milhão visitantes em 2014. Palavras de Jorge Pegoraro, chefe do Parque Nacional do Iguaçu, em entrevista que você confere na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. CBN e o plantão da rota policial. Vamos agora às informações do setor de segurança pública aqui na fronteira com o repórter Valdecir Marcos. Boa tarde, Marcão. Muito boa tarde, Guilherme. Boa tarde, ouvintes da CBN. Da área de segurança pública, a Polícia Militar registrou os primeiros assaltos do ano. A situação se deu na região nordeste do Foz do Iguaçu. Mais informações, detalhes de todas essas ocorrências a partir das 6 da manhã, aqui na CBN, nesta sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2014. Para a CBN, Foz, repórter Valdecir Marcos. Valdecir Marcos, aqui nas ondas da CBN. E uma última informação aqui nas ondas da Rádio que Toca Notícia, um acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou 5 pessoas mortas na manhã de hoje na PR-182 entre Ampere e Francisco Beltrão, no sudoeste do estado, e este veículo no qual estavam essas 5 pessoas tinha placas de Medianeira. 2 homens e 3 mulheres, todos eles que estavam no automóvel, morreram na hora. O motorista foi ejetado e as 3 mulheres e 1 jovem acabaram falecendo prensados nas ferragens. A pista estava molhada, havia muita neblina no momento do acidente. Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle do carro numa curva e acabou rodando na pista, o que fez então com que o carro fosse parar embaixo do caminhão e ficasse completamente destruído com esta batida. O motorista e o passageiro do caminhão não se feriram, segundo as informações. Temperatura neste momento é de 30 graus aqui em Foz do Iguaçu. Previsão para amanhã em Foz e região fronteiriça de tempo ainda instável. Possibilidade de pancadas de chuvas e temperaturas que oscilam entre 21 e 30 graus. Continue na sintonia da Rádio que Toca Notícia na Terra das Cataratas em 1320 AM, também cbnfoz.com.br. Jornal da CBN, segunda edição em rede nacional. Outras notícias no site também amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no programa CBN Foz. Jornal da CBN, segunda edição.